261. Ok, autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita e cumpre da Elba e da Pista. Depois eu perdo o nome até pra Hotel Zulu, 13 Posto. 550, 208. Correto, 09 ao portão, reposto quando pronto, estacionamento pushback. Reportará. Comandor, estacionamento 251, 9, 9, 9, 9. Atenção aqui, pessoal, depois pro táxi 6251 da Ocean. Sérgio entrecortado, é pronto pro táxi, 1625, no Deutsch, né? Pronto, 153, alternativa autonomia, por gentileza. Táxi via pátio 1, táxi Índia, reposto quando pronto no ponto espera, altímetro 10, 111. Faça o check no equipamento rádio, por gentileza, ok? Como recebe agora? Agora sim, alto, claro. Pronto? Batista, pronto, 6251 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus, 07 nós. Nem decola, tudo certo, Xené 6251. Salve Salvador, bom dia, o Avianca Alfa Vitor Bravo. Alfa Victor Bravo, a intenção é reboque? Positivo, senhor. Reboque do finger 7 para o finger número 11. Estimativo 07 para o portão 11 do pátio principal. Autorizado e reporte no terra. Positivo. Você escuta esse reboque. Obrigado. 251, decolada aos 34, controle 120, décima 8, bom voo. 308, bom dia, obrigado. Controle Salvador, Xará 6251, Dael, 1900 metros. Xará 6251, contatada na decolagem, submantenha 360, saída Dael, Leda Bridge. Sobe 360, pode voar Leda, ou Dael? Autorizado Leda, Xará 6251. Leda, obrigado. Na Xané 6251, sub-restrita, nível de voo 320. 320. na 6251, chamei esse Centro Recife na frequência 1251, na terra ativando 3325, bom voo. Alô, Salvador, Adriano, Alfa, aqui, Sônia Bravo, bom modo de tempo, é bom. só encosta, não vou desligar. Tá cedo ainda, não? 4 horas. 5973, muito bom dia na chegada a Mari. Desça para 2000 pés. Ajuste Salvador 1011, voo direto Duna, reporte estabilizado. 5973, Torre, Uno Norte, decimal 95, bom posto. 8295, obrigado, tchau, tchau. Salvador, bom dia, Rio 5973, localizador da 1903. Bom dia, Rio 5973, sou altímetro 101, reporte baixa travada. Reportarei baixa travada, listado na 0909. Tráfego avistado, altímetro permanece 1091, vento 090 graus com 08 nós, autorizado pouso piso 90, Rio 5973. Livre pouso na 190, 5973. O 5973, o solo ao Zona 2, prossegue ao liberar via Alfa Juliette para o Pat 3, nesta frequência. Alfa Juliette, Pat 3, na sua escuta, 5973, liberando. Sente. 995, desça para o 050 na chegada. Bom dia, essa medicação.